vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro, Brasil, Brasil.